ONU, controle 120.80. Autorizado, Salvador Conquista no 160, cabeceira 10, perfil da Arbor, após Arbor DCT, Vitória da Conquista, 5551 é o transponder, 1208 é o controle. TRIP 5219, cotejamento correto, chame pronto. Solo Salvador, boa tarde, Gol no 755. Boa tarde, Gol no 755, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 755. O Charlie Romeu Foxtrot na escuta? Na escuta. Confirme o estacionamento? Na rebote do Padre 3. Gente, Charlie Romeu Foxtrot, Recife, aprovado nível 050, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Conde, com curva à esquerda. Transponder 0263, controle 120.80. Autorizado Recife 050, decola da 10, perfil Conde, curva 0263, adiciona, controle 208, Charlie Romeu Fox. Charlie Romeu Foxtrot, aerovia Golf 677. Golf 677 está pronto para acionamento, dois a bordo. Gente, Charlie Romeu Foxtrot, livre acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Tomará. Solta 3, 2, 7 para o táxi, 3 horas e 25, altando a Guarulhos, com a 9, 0 a bordo. Gente, táxi via Pátio 1, no Índia, no ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 0, no 5, bom volta, 3, 2, 7. Pátio 1, no Índia, ponto espera, 12, obrigado por táxi, 3, 2, 7. Sequência, livre táxi, Pátio Militar. P 5489 88 Litrão. Avisado para o Guardião 05, solo aos 35, frequência livre. Acionado para o táxi. Charlie Romeu Foxtrot, aguarde para início. Passa. TRIP 5488, mantenha naquilo, aguardando instruções para ingresso no pátio 3. Até aquilo, aguardar as instruções do TRIP 5488. Charlie Romeu Foxtrot, autorizado o táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, ajuste no 0 no 5. Autorizado o táxi via pátio 3, reporte para ingresso no 1 no Charlie Romeu Fox. Gol no 755 antes da Juliette. Gol no 755, mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter o no 755. O Charlie Romeu Fox espera o TRIP ou segue na frente? O TRIP 5488 vai manter aquilo e aguardar instruções de táxi. Vai ser o número 2, ok? Ok, então vou seguir o táxi pelo pátio 1, pelo pátio 3. Autorizado ingresso, TRIP 5488. 5488. Decolado aos 36, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Alô, Salvador, boa tarde, até 5729, autorização com fim 360. 5729, sente, aguarde cópia. Aguarde. Gol no 755, ingressa via Juliette para o portão 03. A ingressa Juliette para o 03, gol no 755. Charlie Romeu Foxtrot, mantém a posição no pátio 3, aguardando instruções para ingresso no pátio 1. Mantém no pátio 3, o Charlie Romeu Fox. Fala, Salvador, muito boa tarde, gol no 018, no 3, Cente da Yankee para São Paulo Congonhas. Cente, número 2 para a cópia, aguarde. Guarda. Aceitar a vetoração para final 17? Com certeza, por favor. Amigo Fujito, eu sou vetoração, curva esquerda na proa 100, seu limite é radial 350 do VR de Salvador. Esquerda, conferia proa para esquerda? 100 e descida para 2000 pés, o ajuste 1095. Esquerda 100, descida para 2000 pés com 1015, o limite radial 350, Salvador, deu gosto de dito. Dono, Índia, no pátio espera 100, torre, 100, torre 186, o Itália é meu foco, boa tarde. Trip 5201 no livre acionamento no pátio 3, chama para o táxi. Livre acionamento, chama para o táxi, Trip 5201. Mandou, boa tarde, está 327, pode entrar no 0, pessoal, com a aeronave nacional. Frente após a aeronave da companhia nacional, a linha mantém no 0. Aeronave, a linha mantém no 0. Quer chamar o táxi 5201. No 4, solo, os 4, 1, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Livre à direita, solo 2, 1, decimal 9, até 3, 5, no 4. Decolada pista 1, 0, perfil de saída da EL, Leda Bridge, com curva direita, transponder 5525, controle 1, 2, 0, 8, 1 minuto para o cotejamento. Para o táxi, trip 5201, 50 a bordo, autonomia de 4 horas, alternativa Serra Brava, Índia Papá. Tente, trip 5201, táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, no bom espera, chame a torre no 186, ajuste no 0 no 5, bom voo. Ok, via pátio Índia, livre táxi 5201, chama a torre 1186. Fala Salvador, muito boa tarde, da 3514 livrou, táxi 6, Alfa, você escuta? Boa tarde, 3514, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, antes da Juliette, vai manter o teu 3514. Fecha na torre, 118, decimal 6, tamo posto. 118,6, grata, com 3,5. Bruno 013, copia. Afirmativo. Bruno 013. Ok, Bruno 013, aguarde, ok, pra cópia. Web 5729, prossiga com cotejamento. Vapor 0360, Zela Apesulu 16, decolada 10, perfil da EL, Leda Bridge, 5525, transponder, controle 208. Web 5729, cotejamento correto, chame pronto. Mané. Bono 013, copia? Copia, não se escuta. Bono 013, São Paulo aprovado, nível 360, via Pezulu 16, Bravo até Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após voa direto bridge com curva direita, transponder 5552, controle 120, decimal 80. Aprovado São Paulo 360 via Superior Zulu 16 até Bravo até o Zulu, Belo Horizonte, após conforme o plano, decola pista 10 na subida da EL Leda, após voa bridge 5552 no transponder, controle de saída 208. Cono 013, cotejamento correto, chame pronto. Portaremos. Muito boa tarde, Web 6722, Coyote. Boa tarde, Web 6722, identifique chegada Bonf e descida para 4000 pés. O ajuste 1095. Descende para 4000, com V15, 6722, poderia voar pelô? Realizado pelô. Obrigado. 395, livre pouso na 10, vento 110 graus com meia dúzia de 9, altímetro 10, 5. Livre pouso na 10, vento 110 graus com meia dúzia de 9, altímetro 10, 5. Oscar Romeu, prossiga. Boa tarde, Oscar Romeu na ponte número 9, conseguindo a autorização para reboque até o pátio número 3. Prossiga, Livre pouso na 10, vento 110 graus com meia dúzia de 9, altímetro 10, 5. Livre pouso 1015, Golno 395, na pista 10. Salvador, boa tarde, o Papa Romeu Charlie, Romeu Fox. Controle 120, decimal 8. Perdão. Oi, boa tarde, azul 42065 milhas para externo. Boa tarde, azul 4206, reparte externo. Chamado externo, azul. Romeu Gorvitor, agilize na medida do possível, aguarde autorização para pouso. Ah, o senhor está agilizado na medida do possível, aguarde o governo. Controle, já autoriza para o Thiago Romeu Fox, curva esquerda para o Conde. Autorizado, da presente Conde, Thiago Romeu Fox. Conde, Romeu Fox. Altímetro no 0, no 5. Livre pouso no 7, Romeu Gorvitor. E 5201, decola 5 autorizado. Positivo. Ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 5201, tripe. Para planejamento, o senhor tem estimado para início do acionamento? 395, solo aos 4,6, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, à direita, volta 395. Jogou no 395, libero a pista na 5. Bono 395, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Bono 395. Golfito, são os 47, confirma o pátio. Posso dar baita? Sente, autorizado para o pátio 5. Olha o Golfito, seu solo os 47. Autorizado, pátio da baita, por favor, Golfito. Passou e travou, azul 4206, passou externo. Sente, vento no 20 graus com 59, altímetro no 0 no 5, livre pouso não no 0. Livre pouso não no 0, azul 4206. 201, decola 247, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 5201 na tripla. Salvador, boa tarde, 5201, passa 1600 pés. Boa tarde, Trip 5201, contato radar, saída Arbor, suba para 200. Ok, na Arbor, subindo para o 200, Trip 5201. Da 3190 com a informação Yankee, autorizado 150. Boa tarde, 3190, identifique, chegada Mari, desça para o 060. Identificou, Mari 060, 3190. Web 6722, operação para a final ILS, curva esquerda na Pro 200, seu limite é o localizador, desça para 2000 com ajuste no 095. Esquerda 200, descendo para 2000, localizador, 6722015. 3207, está passando nível 160, chama Recife agora na frequência 1251 e alternado 3325. 251, 3322, 217, boa tarde. Solo 50, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direita 219, azul 4206, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, azul 4206, ligamos via Fox, Platinum, na sua escuta. Azul 4206, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Via Alfa, mantendo antes da Juliette, azul 4206. Francisco Romeu é o solo. Francisco Romeu guardando autorização para reforço parte número 6, está na ponte 9. Ciente da solicitação, aguarde. Francisco Romeu. Ok, permanece no aguardo. Tive restrição em táxi, número 2, reduzindo 210, nós estamos 3.628. Controle Salvador 5201, solicita. Prossiga. É possível dar presente pro de Montes Claros, senhor? Aguarde coordenação, trip 5201. Salvador, Passaredo 2263. Boa tarde, passarelo 2263, identifique, chegada a mão, desça para o nível 070, seu número 5 na aproximação, reduza para 250 nós. Reduzir, acionei identificação, passarelo 2263. Está pronto para o táxi? Tem 96, 3 horas e 20, Guarulhos. Dá presente, voo Itape. Itape, dá presente, 3090. Retorno no 86, ajuste no 0 no 5, bom voo. 1015, ele está se querendo sair na chamada só a torre 186. Boa noite. Trip 5201, autorização do centro, direto Vitória da Conquista. Ok, voa Vitória da Conquista, 5201. Anteriormente foi perguntado sobre nossa estimada de calças fora, só que estamos aguardando duas conexões ainda provenientes de outro voo. Deve atrasar, viu? Não vai ser o 55 como dito anteriormente. É o Gol no 0 no 3, então, que modula. Ah, positivo, desculpa, eu falei número errado. É isso aí. Ok, Gol no 0 no 3, estou ciente, obrigada. Estou confirmando 21 milhas com rumo oposto. Ciente, é 302. Romeu autorizado iniciar o pushback, reboque, reporte para o ingresso no pátio 3. Ok, ciente, iniciar o reboque. Jante 6722, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 1960, informe estabilizado. Está autorizado descida para 1700 pés. 1700, 628, desça para 2000 pés, autorizado a final de lei, se informe estabilizado. 2000 autorizado, chama estabilizado, 3628. 3190, desça para 3000 sem restrições de empate, o ajuste no 095. 3000 sem restrições, ajustado no 1015, tá? 3190. Passaria do 2263, desça para 4000, ajuste no 095. Desço 4000, ajuste no 095. S-722 do web, completa final, chame a torre 18612 e arruma o posto. 26, já tô. Boa tarde, 6722. Ventou no 20 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Guardando, 6722. Salvador, 35219 para pushback acionamento. 35219, autorizado o início do do acionamento, chame para o táxi. Chama lá. Golf Oscar Romeo na escuta? Oscar Romeo. Ok, eu informo que o senhor vai parar o reboque na posição 06, ok? Negativo, prosseguir para o pátio 3. Reporte na posição 06 e mantenha a posição. Ok, ciente, para na 06. Livre pouso não no zero, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso não no 0, 6722, 5729, decolado ao 57, um controle 120, decimal 8, bom voo. 608, boa. Salvador, boa tarde, abjeto 5729, transfere. Boa tarde, web 5729, contato radar, voe líder da presente, subindo para o nível 360. Sobe ao 360, autoriza a proa de da Elcia. Leida, foi autorizado. Leida, desculpa. Zona 90, desça para 2000 pés, autorizado a final de LS, vai seguir tráfego da companhia, passando do lá. Ativo, deixando para 2000, autorizado de LS, X-Ray, 3090. É o Gol no 755? Afirma. Tem Assistente, formação em curso Yankee, Confins, aprovado nível 360, via peso aluno 6, decolada pista 1-0, perfil de saída da Eulida, após voo direto bridge, com curva à direita, transponder 5542, controle 1-20-8. Confins, autorizado ao nível 360, peso aluno 6, saída da Eulida bridge, 5542, transponder 208, controle, decolada da décima, curva à direita. Voo no 755, cotejamento correto, chame pronto. Então, só confirmando, é Upper Zulu 1-6, então, eu via. Afirma, Upper Zulu 1-6. Tá. Solo Salvador, 5219 da trip para TAC, com 4646 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Tente trip 5219, táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera chame a torre no 86, ajuste no 0 no 5, bom voo. 3-1 no Índia, 118-6 no ponto de espera, obrigado, bom trabalho, até daqui a pouquinho. Voido não. Passaredo 22, meia 3, à direita, proa 160, nessa proa, voa 7 milhas, em caso de falha, voadona. Passaredo 2263. Matheus, desça para 2 mil pés, passaredo 2263. Desça 2 mil pés, passaredo 2263. Autorizando pouso na 10, 3628. Não no 260. 288, 260, 5501, grato. Boa tarde, OTAN 3145, centro da Yankee, está no portão 2, com gentileza 380 para o Galeão. Gente, aguarde de copo, OTAN 3145. Aguardando com a pessoa. Está para quanto de aí para a minha? 0-1-3, para buscar estacionamento, remota 1-2. O voo no 755, chamou? 0-1-3. Voo no 0-1-3. Cliente livre acionamento, chame para o táxi. Coordeno com a equipe de solo para iniciar o pushback após a passagem do gol, ok, a retaguarda. Positivo, vai coordenar. 6722, ingresso via Juliette, portão 03. Juliette para o portão 03, não seria o 04, o 03 está ocupado. Aguarde antes da Juliette, ok? Eu tenho aqui no sistema o 03, aguarde. Ok, o 03 está com Boeing da Gol. Solo Salvador, é o Gol 925 com a informação Yankee, solicita autorização de tráfego. Gol 925, aguarde cópia. Escuta. Ok, Web 6722, eu tenho aqui o 04, que a infraero mudou agora, tá desocupado o 04? Ok, vai prosseguir então pro 04, né, 722. Ok. Aqui 5729, chame Recife, frequência 1251 e alternado no 3325. 251, 3325, boa. Boa. Estabilizou no X-Way, tá? 3190. A 3190, completa final, chame a torre 1862, já tomou posto. 1862, obrigado, boa tarde.